curva era à direita, subida Arbor, e após Elefa, o controle 120.8 e o transponder é o 5154. 360 Curitiba, autorizado o uniforme Zulu 21 até Sorocaba, após o uniforme Alfa 310, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição, depois voa Elefa, 1208 é o controle Salvador, 5154 nosso transponder, TAN 3859. Tá correto, TAN 3859, me chame pronto, no gate 3. Já já, chamaremos, muito obrigado. Nada. Para o táxi, o TAN 3635, o POB, o linha de 340, o alternado é o Galeão. TAN 3635, táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1895. Direita, ponto de espera da 10, pressionamento. Autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na 10, voo 1072. Controle Salvador, trip 5221, decolou, subida Arbor. Bom dia. Subida, saída Arbor, suba para o 200, trip 5221. Saída Arbor, subindo para o 200, trip 5221. 5-7-0, autorizado táxi, eu posso voltar fora. Salvador, bom dia, TAN 3663, está aproximado o ponto de espera, pronto. TAN 3663, ciente, mantém o ponto de espera, após 09 na final, ali mantém o costeiro no zero. Ativo, está visual com a aeronave na 9, pousa, passagem da mesma, área ambiente, mantém o controle. É 1-2. Ainda faltam 3 mil pés para ultrapassagem do tráfego. Após Jamo, o centro autoriza o seu voo direto Romeu Foco 018. Chama agora o mesmo na frequência 12545, alternado no 2685. 2545, alternando 12685. Então após Jamo, voa o Romeu Foco 018. Funcionamento 312. 09, em que você acerta? 325. Quilo Romeu Oscar, não há tráfego para linha informada, apresenta frequência livre, tem uma pouso em São Paulo. Gol no 888, está autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, informe no localizador. Desce 2 mil, via 1.020, reportará localizador 1888, obrigado. 1208, chamará a gente a terra. Olinda Cordial, bom dia, Papa Tango, gente a terra. Bom dia, Yankee Serra Serra, no corredor Axé, 500 pés, informe no farol da barra. Ah, reportará Yankee Serra Serra. Romeu Kilo Serra Lima, negativo ainda a prosseguir direto para o destino, mantenha a proa de coral, uma centena. Gente, o Kilo Serra Lima mantendo coral, solicita a descida, ele está em posição de voo. Nível com a terminal de Ilhéus. O Kilo Serra Lima, plano modificado 23, prossegue a descida para altitude de tráfego em condições visuais. Ainda iremos coordenar com o Ilhéus para ver se tem algum tráfego naquela região. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. O Romeu Oscar Bravo decolou de Serra em Jacuípe, seu. Decolou de Serra em Jacuípe, mas antes de fazer um sobrevoo ali na região da Pituba, era o clube, foi decolou direto, o Romeu Oscar Bravo. Certo, está autorizado prosseguir para Pituba, sem interferir com a final da 1-0, 500 pés, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Prossiga. 208. 208, 3663. Gol no 923, chame agora Recife, frequência no 251, alternado no 3325. 51, 3325, bom dia, 23. Controle OTAN 3663, bom dia, 1300 pés. OTAN 3663, contato radar, só para o nível 340. 340, OTAN 3663. Autoriza a porra de briefing? Autorizado Leda, OTAN 3663. Leda 3663, obrigado. Serra Lima, confirme qual o seu estimado de pouso. Romeu Oscar Bravo, atento para o helicóptero Alfa Serra 50, mantendo 500 pés, próximo ao Costa Azul. É o tráfego do Yankee Serra Serra. 500, vai ficar atento, Romeu Oscar Bravo. Informo que temos dois tráfegos helicópteros mantendo 500 pés à sua direita, não irá interferir na sua aproximação. 888, a gente agradece a informação. Let Bravo Delta, siga. Clareza 4. É, tá livre, tá, se eu papar, reporta para cruzamento 1 no 7, Let Bravo Delta. Costa Brava, o tráfego lhe informado está agora no farol da Barra. Rede Access, aí informe prosseguindo para o destino. Localizador, voo 1888. Voo 1888, Megadator 11895, tem um bom ponto. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, voo 1888. São Salvador, tá 3859, no 3, para pushback estacionamento. Tá 3859, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, tá 3859. Serra Serra, da presente frequência livre, tem um bom voo. Romeu, Romeu, Escabrado, confirme sua altitude. Cabral, controle. Terno baixado, travado, 1888. 1888, 101, 20 graus, 109, autorizado, pouso, piscina 0. Autorizado, pouso, piscina 0, 1888. Na 3663, chame agora Recife, frequência 1251, alternado no 3325. 251, 3325, Recife, na 3663, boa. Sua altitude? E como que perdemos o seu contato radar? Gidel? Gidel? Recife 5221, chama agora o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Recife agora em 1260, caso negativo 128.8, grato. O Rolando vai passar o Pito Açúcar. Você prossegue para a pouso em Salvador? Tá negativo, vai passar o Leste no Rediante, aqui no estado. Romero Cabral, aguarde em frente e comunica faz para a torre. Bravo. Controle Salvador, é o Papa Romero Maestro Bravo, parte 250 para o 1. Bom dia, Mike Kilo Bravo, verifique, chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 095. 7-2-0-0-5, Mike Bravo, por favor. Mike Bravo, chame em Salvador para cruzamento do campo, 118-95. 118-95, Bravo. Parra Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado o cruzamento do campo, a porta no cruzamento. É, pode seguir via litoral, senhor? Afirmo. Tá bom. Solo 35, solo 219. 219, obrigado. Solo Salvador, um bom dia, boa noite, 88, livrou, só escuta. Boa noite, 88, bom dia, livro, táxi, via Alfa e chamamento da Juliette para ingresso no pátio. Alfa da Juliette, 88. Bom dia, Mike Eco Delta, direto para o farol de Itapuã, com o nome o PES, o ajuste no 095, chamo no ponto ideal. Copiado. Juliette Bravo Delta, só um instantinho pra volta, já que é. Salvador é o TAN 3259, pronto para o táxi, POB 183, 4 horas e 17, alternando Galeão. Ciente, o TAN 3859, livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Livre táxi à direita, ponto de espera da 10, 3259. O gol no 888, autorizado a ingressar no pátio, via Juliette, gate 4. Via Juliette foi 4, obrigado no 888. Nada. O Juliette Bravo Delta, cópia. Está autorizado o GQE, ponte centena, até a 60ª milha de Salvador. Após, desce ao 085, prossegue com regras de voo visual. Decolagem da 10, curvará à direita, subida arbor, e após arbor, intercepte a radial 263 de Salvador. O controle 120, decimal 8, o transponder é o 5160. Autorizado acionamento no pátio 3, chame para o táxi, o Juliette Bravo Delta. Falou Salvador, gol no 251, autorização São Paulo, 251, autorização São Paulo, Guarulhos, informação Lima. Gente, gol 9251, aguarde um instante, cópia. Vai. Salvador, Oceano 63, por 1. Na 6319, aguarde um instante, cópia, o número 2. Guarda. Mantenha nível de voo 380 no caminho. Informa helicóptero que cruzou a cabeceira 28 com o Pronorte, 500 pés. Vento 120 graus, 109, pesada decolagem 10. Autorizado decolagem 103259. Agora livrou o eixo 1028. Vamos visual, meu Oscar Bravo, aguardando para a transferência. Poços de Caldas, a decolagem da 10, curvará à direita no perfil da subida da El, após Leda e após Bridge, controle 120.8 e o transponder é o 5165. O 9251, autorizado, São Paulo, nível 360, apertura no 6, Belo Horizonte, direto Bridge, direto Poços. Após a decolagem da pista 10, curva direita, da El, Leda, depois direto Bridge. Controle 1208, transponder 5165. Correto, voo 9251, chame para o push de acionamento. Está pronto para o push de acionamento, 9251. Autorizado, chame táxi. Agora táxi. O Oceano é 6319, cópia. Cópia, 6319. Guarulhos, autorizado nível 360. Via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 120.8, transponder 5172. Guarulhos autorizado 360, Upper Zulu 16 BHZ, Trive Poços de Caldas 10, da El, direto Leda, direto Bridge. Controle 208, transponder 5172, chame 6319. Correto, e chame para o push acionamento, 6319. Chama. Só Romeu, Romeu Oscar Bravo, 500 pés no escuto do controle. Bravo. Dash Bravo Delta, chamou para o acionamento? Acione e chame para o táxi, Juliette Bravo Delta. Professor Sérgio. Camarada está avisado, hein, que o Bravo. Juliette Bravo, qual o seu sinal de pouso em Turistar? Mestre Cabral, me informa o seu estimado de pouso em Serra Juliette 9BR. Estimado pouso 1213, ó. Copiado. Para 500 pés, aguarde e transferência de comunicações, Mike Eco Delta. autorizado 1-0 e visual, Michael Bravo. Michael Bravo, chame torre 118-95, tamo bom. Grato, 18-95, Michael Bravo. Salvador, é o Michael Bravo, bom dia. Estabilizado 1-0, visual. O Michael Bravo reporta trem checado. Reportará, Michael Bravo. Torre, autoriza o pouso para o 1-5 para o Michael Bravo? É, 1-7, por quê? Formando 1-7. Sim, o plano modificado às 4-4. Base pela direita, 1-7, após de base para final, três checados, Michael Bravo. Michael Bravo. Base para final, Michael Bravo. 4-4. Eco Delta, chame a torre, Salvador, 118-95, tomou posto. Oi, Salvador, papapá, Mike, Eco Delta. Nove, dois, a bordo. 3, 4, 5, eu quero me dar um táxi. Sente, Gol 9251, livre do táxi. Via Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, chame a torre, 1895. Pátio, espera a torre. Solo, Gol 073. 073, prossiga. Ok, está autorizado o porto seguro, o nível é o 340, decolagem da pista 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto porto seguro. Controle 120, décima 8, transponder é o 5402. Maquilo Bravo, checa 3 de pouso, 100 graus, 1-9, autorizado pouso, por cima mensagem. Baixou e travou, Maquilo Bravo. 08, correto, vou no 073, chame no gate meia dúzia, para o puxa e acionamento. Oscar Bravo, dá presente frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido no setor. Bravo. Sim, só os 48 no corte, 45 em frequência, mais querido. 1288. Dan 3259, bom dia. Trip 5414, está reautorizado via chegada Mari para 2000, o ajuste no 095, informe estabilizado na final. 1 decolagem 48, controle 120, décima 8. 208. Está acionado no passo 3, 4 agora do 430, da Autonomia, para Salvador, está próximo, para o passo. 100 graus, no 9. Índia, e no ponto de espera da 1018 95 a Torre, Juliette Bravo Delta. Decolagem, vou para o nível 360. 360, gol 92. Cicono, pode apurar, bridge? Leida, inicialmente. Estou de Leida, gol 92, Cicono. Serra Lima, prossiga. Serra Lima, sendo código 0222. Aguarde contato radar. Se for para o 090 na Prua de Mar e para efetuar a chegada da Mar. Liberada a sessão para 090. Delta Solo 51 no corte de frequência 44. Juliette Bravo Delta, autorizado a alinhar e decolar, destino 0, vento 100 graus, 119. Vamos, Salvador, bom dia, o Romeu Fox Lima, prossiga. Ok, autorizado o voo local, sobrevoo na ilha de Itaparica, mantendo 1000 pés, corredor Axé, a decolagem é da 17, controle 120.8, torre 118.95 e o transponder 0150. Meu Fox Lima, o POB02? Chame a torre com acionamento do meu Fox Lima. Meu Fox Lima, bom dia. Porta Bruta. Livre sonar, porta no sábio. Meu Fox Lima. Delta da colada 54, controle 120.8. 4 para 2000, 3P, 5 ou 4 ou 4? Alfa, autorizado a final do ILS Rei 5494, informe estabilizado. Batalhão estabilizado, final da Alfa 190, 5494. Controle o Juliette Bravo Delta. Bom dia, Juliette Bravo Delta, contato radar, só para uma centena, saída Arbor. Bravo Delta, inicialmente mantém a restrição da saída. Ah. 251, chame Recife, frequência 1251, alternado 13325. 251, 3325, gol na 251. Bom dia, Oxenai 6250, identifique chegada Mari, desça somente para uma centena e reduza para 250 nós. Uma centena, reduzindo 250. Autorizado, 35494. Alterna Galeão, 5 horas e 30 de autonomia, 141 a bordo. Genero meu, B3 no 1, táxi autorizado via Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118, decimal 95, altímetro no 015. Genero 63 no 1, autorizado táxi a Pátio Índia, e Bravo, ponto de espera da 10, torre 118. 354 a 4. Papa Romeu Quilo Serra Lima para a iniciar desse. Quilo Serra Lima, desça para 2000 pés. O ajuste 10 no 5 está autorizado direto do NAM. 2000 direto do NAM. Juliette Bravo Delta, confirme a sua proa ideal para o destino. 263. O Bravo Delta, só sou vetor para não interferir na chegada Mari. Curve à direita, proa 270, está livre a ascensão para uma centena. Subindo a centena na proa 270. Juliette Bravo. Serra, Papa, Papa, Xavier, até do Romeu Contrato. O Fox Lima, autorizado a alinhar, decolar, no 7, vento 120 graus, 129. Salvador, bom dia, Soné 63 no 1, ponto de espera da 190, pronto para decolar. 63 no 1, mantém ponto de espera após 09 na final, ali mantém cabeceira no 0. Soné 63 no 1, para manter ponto de espera da 190, após ponto de 09 na final, alinhar e mantém cabeceira. Meu Fox Lima, decolada aos 2900, controle 120, décima 8. 28, Fox Brasil. Controle Salvador, meu cordial, bom dia. Esse é o Papá Romeu, meu Fox Brasil. Fox Lima, prossiga. Decolou na sua escuta, meu comandante. Vai manter minhas pernas ali no literal, se autorizado. Aí sobrevoo as proximidades aí de Itaparica. Na escuta de controle, mantendo em conservação de corredores, com meu Fox Lima. Positivo, autoriza 500 na direita, por Fox Lima. Tem Romeu Fox Lima? Autoriza 500 na direita, por Fox Lima. Pesado 500 pés, Romeu Fox Lima. Positivo, meu comandante. Vamos manter 500 na direita, reportando através do farol da barra Fox. Na 6250, reduza para 220 nós. Descida agora para o nível 080. 220, 080. Ô, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, você tem condição de manter a velocidade até Duna? Positivo, senhor. Mantendo. No 4, solo 2, escolhendo 02, solo 1219. Chamar solo 1219, 54, no 4, grau. O China 63 no 1, vento 1, 10 graus, 129, autorizado, decolagem no 0. Entre a linhagem, decolagem no 0, China 63. 4, bom dia, ataque autorizado via Alfa, Juliette, via Juliette ingressa no pátio 13, remota 03. Autorizado o táxi de Alfa, Juliette, Juliette ingressa no pátio 13, remota 03, 54 no pátio. Guarde coordenação pelo Romeu. Juliette Bravo Delta, suba restrito para o nível 060, Juliette Bravo Delta. 060. A 6250, deita para o nível 070. 070. Quilo Romeu, se autorizado, prosseguir via Axé, mantenha 1500 pés na proa do farol da barra. A 3-1-1, decolou 03, controle 1-1-2-0, décima 8. 208 é controle, né? A 3-1. Controle Salvador, bom dia, Xené, 63-1, pessoal da El, Lisa. Xené, 63-1, contato radar, só para o nível 360. Nível 360, Xené, 63-1. Xené 6250, está sob vetor para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite é o localizador. é a prova limitar o localizador, né? Ativo, o Oxana 6250, informa o tráfego, situação de 12 horas, 5 milhas com deslocamento oeste, subindo para o 060, é um Charlie 402. Autorizado Leda 639. Autorizado Leda, senhor. Chané 6250, lista para 3 mil pés. Com ajuste no 095. 3 mil no 095. Chené 631, solicita a proa de 30. Mantenha a proa de Leda. Gente, Chené 631. Filo Serra Lima interceptado o localizador. Filo Serra Lima, completa sinal do procedimento. Chame torre 118-95, teu bom ponto. 18-95, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Papa Romeu, Filo Serra Lima. Luciana Lima, porta externa, triste casa. Gente, intenção de pouso não no 7, senhor. Bravo Delta, suba para uma centena. Está autorizado prosseguir direto. Desce o nível de voo 050, chegada mar. 073106 para pushback funamento. 1073 autorizado, chama táxi. Livre, chama. O Papa Romeu aqui do Serra Lima, passando o marcador externo, solicita a modificação, prosseguindo para cancelamento, prosseguindo para o ano 7. Flaco Celado 07, reporta de base para final no 7, trem checado, Cristalinho. Lima. Viva frequência, só deixa o tráfego agora que está passando pela sua direita, mantendo no leak airspace. A sua esquerda, corrigindo. Positivo, frequência livre, bom voo. Até. O Juliette Bravo Delta, quando possível, se eu chamar de pouso em Jequié. 1240. 1240, copiado. Chama 6250, descendo para 2000, ajuste no 095, está autorizado o atendimento, resposta precisada. 2000, autorizado, 62. Gente, Cristalinho, aventurno no 0 graus, no 09, autorizado, pouso, pista no 7. Lima. Kilo Serra Lima, confirmando Patia. Patia, qual a frequência? Solo Zuno 0, Kilo Serra Lima. Luciano 63, Uno 1, chama Recife, frequência 125, 1, secundária 13325, bom voo. 251, 3325, Luciano 63, Uno 1. Secundária estabilizada. Espera, Dona 0, Torre, 1, 1, 8, 1, 9, 5, 1, 0, 1, 5. Pátio 1, Índia, Torre, 18, 9, 5, obrigado. Bom, Xenai 6250. 250, vento 100 graus, 119, autorizado pouso, pistão 0, confirma trem. Achei, travou ali e pouso, 190, 6250. Salvador, bom dia, Gol 1073, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 73, ali mantém, que é o ser 10. Ali mantém. Solas 1-2, direita solo, 2 na sala 9. 250, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Uniforme, Eco Delta Vito, controle. Eco Delta Vito, autorização Congonhas. Cona 397, bom dia, autorizado Guarulhos, corrigindo, Congonhas, 360, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, da Leda Bridge, controle 119, decimal 80, transponder 5420. Não tem o 085 na proa do portão Candeias para ser decola os corredores de Zuaz, reporta quando não der o tecido, Eco Delta V. Fono 397, aerovia Upper Zulu 16 e corrigindo o controle é 120, decimal 80. Mesmo ativo, agora 2080 no controle, 397 na Upper Zulu 6, 16. Mesmo ativo, chama para posicionar. Chama. 4, controle 120, decimal 8. 208, grato. Salvador, bom. Boa tarde, bom dia, Gol 973. Três contato radar sobre o nível de voo 340, seja da EL. 340, sem restrições. .982, desça para 2 mil pés, o ajuste 1-0 no 5, livre LS, reposta habilitado. 2 mil pés, 1-0 no 5, autorizado LS, X-ray, reposta habilitado. Confirme, Juliette Bravo Delta propondo cancelamento? Ciente, o Juliette Bravo Delta modificado aos 1-2, 1-5. Sobe o nível de voo 085. Patango Bravo Kilo Whisky, confirma o plano da Maceió? Sim, estourizado Maceió no 065 direto, decola da 1-7, curva à esquerda, restrito 1 mil pés no corredor forte, controle 120, decimal 80, vai modificar o transponder para 0260. Juliette Bravo Delta, Centro Recife, na frequência 1260, secundária 1288, bom voo. Quilômetro ótico, solo 18, só no corte de frequência. Táxi, Bravo Luiz. Táxi, Bravo Luiz, reporta os caras da ótica.